E o texto que você tem nas mãos hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37, eu vou ler com você. Certo intérprete da lei se levantou para pôr Jesus à prova. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? Ao que respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, correto, faze isto e viverás. Mas ele insistiu, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em mãos de salteadores. Depois de lhe roubarem e ferirem, deixaram-no semi-morto. Descia um sacerdote pelo caminho e vendo-o passou de largo. Um levita descia e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se. Chegando-se, tratou-lhe os ferimentos com óleo e vinho. Colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pagou o hospedeiro e disse-lhe, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu pagarei quando voltar. Qual destes três foi o próximo do homem? Respondeu o intérprete, o que usou de misericórdia com ele. Então disse, vai e faze o mesmo. Vai e faze o mesmo. Encontro de homens com propósitos. Esse nome nasceu de uma admiração que eu tenho por um ministério muito forte nos Estados Unidos, de um pastor muito conhecido chamado Rick Warren, que difundiu um modelo de igreja chamado Igreja com Propósitos. A ideia é não apenas estabelecer estratégias, metas, objetivos, mas, sobretudo, propósitos para a nossa existência nesse mundo de Deus. Todos nós aqui somos homens de negócios, trabalhadores, dedicados, temos famílias, temos compromissos. Nós lidamos muito bem com as metas e com os objetivos. Sabemos o que são metas, sabemos o que são objetivos. O que nos falta, às vezes, é consciência de propósito. Consciência a respeito do propósito para a nossa existência. Pessoas que sabem muito bem quais são suas metas e quais são seus objetivos podem até ser bem-sucedidas, mas não necessariamente são felizes. Porque para que sejamos verdadeiramente felizes, precisamos de mais do que metas e objetivos. Precisamos de propósito. E mais, estar em sintonia com o nosso propósito. É como na fábula de La Fontaine, quando o vento perguntou para o fogo, por que é que você está queimando a ponta do cordão? E o fogo respondeu, eu estou queimando a ponta do cordão para o cordão não desfiar. Mas, na verdade, o que eu gosto mesmo é de queimar. Nesse pequeno textinho, nós temos meta, objetivo e propósito. A meta é queimar a ponta do cordão. O objetivo é não permitir que ele desfie. Mas o propósito é queimar, porque fogo foi feito para queimar. A sua meta talvez seja comprar uma casa, comprar um carro. Talvez seja mudar de emprego. O objetivo, ter mais recursos ou mais conforto ou proporcionar mais comodidade para sua família. Mas esse não é o seu propósito. O seu propósito é queimar para Deus. O seu propósito é ser um homem de Deus. O seu propósito é escrever o seu nome na história desse mundo como um homem de Deus. Fazer diferença por onde você passar. O seu propósito é transformar a vida das pessoas que Deus colocou perto de você. O seu propósito é queimar. Você pode estar queimando a ponta do cordão com o objetivo de não deixá-lo desfiar. Mas o mais bonito nessa ação é que você nasceu para queimar. E você está fazendo exatamente o que você deveria estar fazendo. Esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo da vida. E propósito não é alguma coisa que o objeto criado defina para si mesmo. Não é o computador que define o seu propósito, mas é o sujeito que o construiu. Não é o carro que define o seu propósito, mas é a montadora, ou o engenheiro, ou aquele que o desenhou. Não é o ser humano que define o seu propósito, é Deus. Porque foi Deus quem nos fez. Quando nós descobrimos que somos feitos por Deus, logo descobrimos também que há um propósito de Deus para nós. E esse propósito passa pela nossa experiência com a palavra de Deus. E a palavra de Deus acaba destrinchando esse propósito em uma série de outros propósitos que, cumpridos nas nossas vidas, vão nos trazer a paz e a alegria que tanto desejamos. Porque nós desejamos ser felizes. Você deseja isso, eu desejo também. O problema é que nós tentamos a vida inteira, às vezes, sermos felizes longe de Deus. E aí é por isso que o mundo está como está. E vai de mal a pior. Eu esses dias estava conversando com um jovem de 24 anos que me dizia: pastor, eu estou inconformado. Por quê? Porque eu não consigo viver nesse mundo indiferente a tudo que está acontecendo. Um jovem, 24 anos, mas já com o coração indignado. Porque não é possível viver nesse mundo e achar que as coisas vão bem, que tudo está bem e que nós podemos seguir em frente sem nos preocupar. Há um desafio a ser assumido, há um desafio a ser contemplado, e nós estamos aqui para isso e para também assumirmos o nosso propósito e fazermos diferença nesse mundo. Amém, irmãos? E aí nós estamos diante de um texto extraordinário. Primeiro eu queria colocar você no mundo do texto, porque o mundo do texto bíblico é sempre maravilhoso. Aqui você tem uma situação em que um intérprete da lei resolve colocar Jesus à prova. Os religiosos da época de Jesus não eram favoráveis ao seu ministério, não estavam à vontade com o seu ministério. Muitos queriam matá-lo. Há vários textos nos evangelhos que falam da intenção dos religiosos em matar Jesus. Porque o caminho para Deus não é o caminho da religião necessariamente. O caminho da religião pode até ser um bom caminho, mas o caminho para Deus é o caminho de Cristo. E às vezes há um confronto entre a religião e Cristo. E esse confronto já aparecia nos evangelhos. A religião judaica se opondo ao ministério de Jesus e os principais religiosos arquitetando meios para tirar-lhe a vida. E aqui nós temos um homem que se aproxima dele então com o intuito declarado de colocar-lhe à prova. Talvez para que ele falasse alguma bobagem, algo que contrariasse a lei era muito rigorosa, se alguém for acusado de blasfêmia pode até ser apedrejado. A ideia era matar Jesus. O intérprete da lei se aproxima e pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Uma pergunta difícil, complicada para qualquer pessoa. O que fazer para herdar a vida eterna? O que eu faço para chegar até Deus? É a pergunta da nossa geração. O que eu faço para chegar até Deus? O que eu faço para ter sossego, paz? O que eu faço para ter esperança? O que está ao meu alcance? Talvez o objetivo daquele intérprete da lei fosse fazer com que Jesus identificasse essa resposta consigo mesmo, fazendo-se igual a Deus, e aí ele podia ser morto. Mas Jesus devolve a pergunta, e aqui nós temos uma primeira lição: Deus não pode ser encostado na parede. Deus não pode ser encostado na parede. Deus não pode ser pressionado. Deus não corresponde às nossas fantasias de colocá-lo em situação difícil. Jesus logo sai do que o intérprete da lei planejou e lhe faz uma pergunta de volta: o que está escrito na lei? E como é que você interpreta? Você não é intérprete da lei? Imagine você vai ao médico e você entra no consultório e antes de você dizer a sua queixa, ele fala assim: rapaz, eu estou com uma dor aqui, o que será que é? Mas se você não sabe, eu vou saber. E viu, eu vim aqui só falar um negocinho, mas já estou indo embora, não vim consultar não. Eu vim só ver você, já estou indo já. Você é intérprete da lei, Jesus está dizendo. Me diga o que a lei diz e como você interpreta. Faça o seu trabalho, rapaz. E aí aquele intérprete responde o que qualquer religioso responderia, de boca cheia. Bom, a lei diz que eu devo amar a Deus de todo coração, alma, força e entendimento, e ao meu próximo como a mim mesmo. Essa é a regra de ouro, é a lei áurea. Amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a mim. Jesus olha para ele e diz assim: respondeu bem. Faça isso e viva. E aí eu fico imaginando, tente imaginar comigo, porque quando você arma para alguém, você não está sozinho. Tem gente armando com você. Não é assim? Não você, porque você não arma para ninguém, nem eu. Mas vamos imaginar pessoas armando. Elas se reúnem, elas combinam as coisas. Olha, não vai esquecer, hein? Pergunta desse jeito. Pessoal com pedras nas mãos. Jesus estava para ser morto. O intérprete faz a pergunta e ele mesmo responde: vamos matar esse intérprete. Depois a gente escolhe outro para fazer a pergunta. Quem é esse burro que faz uma pergunta para Jesus e ele mesmo responde? E aí Jesus diz: você já sabe, faça. Está me perguntando o quê? Aí o texto diz que o intérprete, querendo justificar, se pergunta então: quem é o meu próximo? E vem uma parábola das mais lindas da Bíblia. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, provavelmente voltando de um culto, voltando da oferta, do sacrifício, da sua obrigação religiosa. Voltando de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de bandidos. Gente que não se conforma só em roubar, mas quer fazer o mal. Lidei com uma família há alguns anos, que saiu de férias para viajar, e quando voltou, a sua casa tinha sido arrombada. Você já deve ter passado por essa experiência, ou lidado com alguém que já passou por ela. Só que, como se não bastasse entrar na casa e roubar os bens daquela família, os ladrões abriram a geladeira, pegaram ovos e jogaram pela casa inteira. Abriram a despensa, pegaram farinha e saíram jogando farinha pela casa inteira. Urinaram e defecaram em cada canto da casa. A dor daquela família não era apenas de ter perdido seus bens, mas era uma sensação de ter sido violentada no seu lar. Porque tem pessoas para quem não há limites para a maldade. E esses homens não só assaltaram esse homem que descia, como também o espancaram e o deixaram semi-morto. Mas eis que vem vindo um sacerdote. E aí os ouvintes de Jesus pensaram: com certeza, um sacerdote vai ajudá-lo. Mas o texto diz que o sacerdote vê e passa de largo. Logo vem descendo um levita. Talvez alguém ouvindo Jesus falar: bom, o levita vai ajudar, porque o sacerdote é o top, é o religioso mor, é o senho, é o dono da paróquia. Mas o levita é o diácono, é o servo, ele cuida do serviço, com certeza ele vai fazer alguma coisa. Mas Jesus diz que esse também vê e passa de largo. De repente Jesus diz: mas vinha vindo um samaritano. E aí um ouvinte de Jesus, pense num judeu daquela época ouvindo Jesus, quando ele ouviu falar certo samaritano, ele falou: bom, se o sacerdote não ajudou e o levita não ajudou, o samaritano vai pisar em cima. Samaritano para um judeu dessa época era igual argentino, irmão. Ou, como nós sentimos no PAN agora, não é que nem cubano, é que nem cubaná. Um samaritano igual uma cubana, não é? Fez a gente ficar com uma raiva, não foi? E eu estava assistindo o jogo do lado de uma pessoa e ela disse assim: cubanas malditas. Eu falei: calma, também não é para tanto, não é? Mas pense no argentino. Preconceito, esse povo e tal, não é? Os judeus já tinham reações estranhas só de ouvir falar de um samaritano. Era uma rixa antiga, histórica, complicada. Vem um samaritano, Jesus diz, e os judeus estão falando: bom, agora esse cara morre de vez. Já está caído no chão, já está sem nada, já está quase morrendo, o samaritano vai terminar. Mas Jesus diz o seguinte, que o samaritano se aproxima e depois vê. Porque aqui nós temos uma lição importante, meus irmãos, que se nós queremos ser bênção na vida de alguém, nós precisamos inverter a ordem dos fatores. Primeiro aproximar e depois ver. Porque quando a gente vê para depois aproximar, 99% das vezes a gente já não aproxima mais. Não tem um ditado que diz: fazer o bem sem olhar a quem? A maior parte dos problemas está em que nós primeiro vemos e aí, por várias razões, passamos de largo. Quando primeiro aproximamos para depois ver do que se trata, já estamos metade comprometidos. E esse samaritano, diz o nosso texto, aproximou-se e viu. E viu e compadeceu-se. Que é alguma coisa que a gente precisa tanto recuperar. Homens da nossa geração precisam recuperar a capacidade de compaixão. Compadecer-se significa sofrer a dor do outro como se ela fosse minha. Não é dó. Dó, sabe qual é a diferença entre dó e compaixão? Que dó é olhar para uma pessoa e dizer: que tristeza, que bom que não sou eu. E compaixão significa olhar para uma pessoa e dizer: que tristeza, e é problema meu sim. São dois sentimentos iguais, mas duas atitudes diferentes. Aquele homem compadeceu-se. E aí o texto bíblico diz que ele parou, desceu do seu animal e cuidou dos ferimentos daquele homem. E o texto bíblico é interessante porque ele diz que aquele homem aplicou nos ferimentos do caído óleo e vinho. Note, o vinho serve para desinfetar e o óleo serve para aliviar a dor. A ordem lógica seria vinho e óleo. Mas quando o texto diz que foi óleo e vinho, é porque a lógica é assunto de quem sabe o que está fazendo e quer fazer a lógica. Mas o amor diz que primeiro você alivia e depois você trata. Na lógica, você primeiro desinfeta e depois alivia. No amor, você primeiro alivia e depois trata. Porque mais importante do que fazer o que manda o figurino é ajudar alguém a não se sentir tão dolorido e tão sozinho nessa hora. Tem muita gente aqui que está precisando de óleo, antes até de estar precisando de vinho. Tem muita gente aqui, homens, homens sérios, homens valentes, homens com negócios bem-sucedidos, que tudo que precisava na vida era de um amigo, antes de uma solução. Às vezes a gente até está procurando vinho, solução, desinfetar e já começar o processo de cura. Mas às vezes o que a gente quer mesmo é um amigo. Homens nessa cidade que estão fechados nos seus mundos, sentindo-se absolutamente pressionados, vazios por dentro, precisando de um pouquinho de óleo. Na compaixão, eu sei que eu tinha que pôr um vinho aí para te desinfetar, mas você já sofreu muito, eu vou pôr um óleo primeiro para você ter um alívio. Porque eu estou aqui não para resolver o seu problema, eu estou aqui para abraçar você. Note, Jesus está colocando questões diferentes aqui para nós pensarmos. Aquele homem trata com óleo e depois com vinho. E aí ele pega aquele caído e põe no seu animal, leva para uma hospedaria. E o texto diz que ele paga a hospedaria. No texto que você pode encontrar num dos evangelhos, está dito que ele gasta 2 denários para pagar essa conta. O denário é uma moeda para um dia de trabalho. Então 2 denários significa que você tem que trabalhar 2 dias para pagar aquela conta. Aquele homem perdeu um dia e ainda gastou mais 2 para cuidar daquele problema. Teria que trabalhar 3, mas mesmo assim ele fez a sua parte. Mesmo assim ele fez a sua parte. E cuidou daquele homem e ainda se comprometeu com o hospedeiro. Se ele der mais algum gasto, na volta eu acerto. Porque eu não quero deixar nenhum prejuízo aqui. E aí Jesus olha para aquele intérprete da lei, que até aí já está completamente perdido. E pergunta assim: quem te parece ter sido próximo daquele homem? Note, a pergunta era: quem é o meu próximo? Porque quando nós estamos diante do desafio de fazermos diferença, a primeira pergunta que a gente faz é: mas a gente tem que fazer a diferença em quem? E a pergunta que Jesus faz é: quem é que está precisando? Quem parece ter sido próximo daquele homem? A questão não é quem é o seu próximo, a questão é: você está próximo de quem? De quem? Porque esse é o desafio do amor. O que Jesus estava explicando para aquele intérprete da lei, que ele não tinha entendido até então, embora fosse um estudioso, é que o desafio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não era um desafio abstrato, imaginário, fictício, fantasioso, mas um desafio concreto. Porque amar, na perspectiva de Jesus, tem algumas implicações bastante óbvias. Primeiro, amar é aproximar-se de alguém. E às vezes a gente tem tanta barreira, não tem? Preconceitos, dificuldades. Nós só vamos mudar a história dessa cidade quando nós decidirmos nos aproximar. Abrir a porta, tocar, dizer: olha, estou do seu lado. Sabe qual que é a desculpa favorita minha? Eu não tenho o que fazer por essa pessoa. Se eu tivesse dinheiro, eu emprestava. Ah, se eu pudesse dar um emprego, eu dava. Mas sabe o que eu já descobri? Que às vezes só um ombro já faz toda a diferença. Só um ombro já faz toda a diferença. Um ombro para a vida do filho, um ombro para a vida da esposa, um ombro para o vizinho, um ombro para o amigo, um ombro para o parente. Eu não sei como te ajudar, meu irmão, mas conta comigo. Se for para a gente chorar junto, a gente chora junto. Qual o problema? Uma vez fui chamado para ir até o hospital socorrer um rapaz que estava vindo de Londrina e passando por Marília, indo para Prudente. Sofreu um acidente na estrada e ele tinha dito que conhecia a mim lá em Marília, porque nós tínhamos feito seminário juntos. Eu saí de casa, fui até o hospital. Ele de fato tinha sofrido um acidente de carro. Só que estavam no carro a sua esposa e a sua filhinha. A sua filhinha escapou, ele escapou, mas a sua esposa morreu na hora. Novos, eles tinham a minha idade. A menininha pequena devia ter uns 4 ou 5 anos. E a hora que eu cheguei e entrei no quarto, ele tinha acabado de receber a notícia do falecimento da esposa dele. O que é que você diz numa hora dessa? Há palavras? Pois eu cheguei perto dele, nome dele é Edson, um grande amigo. Me ajoelhei do lado da cama, peguei na mão dele. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: estou só. Minha mulher se foi. E começou a chorar, e eu comecei a chorar junto. Nós choramos por uns 20 minutos ali. Eu não tinha nenhum poder naquela hora, nenhum, de resolver qualquer problema. Mas foi um dos momentos mais ricos da nossa amizade até hoje, que choramos juntos por alguma razão. Que bom se nós resgatássemos isso na nossa geração tão individualista, tão egocêntrica, e que no fundo só produz gente infeliz. Se falasse para mim que as pessoas são individualistas, mas estão felizes, eu me calaria. Mas vamos jogar limpo, as pessoas estão de mal a pior, cada vez mais infelizes. Aproximar-se, amar é aproximar-se. Amar é aliviar. Passar óleo antes do vinho. Carregar a bagagem. Estender a mão amiga. Dizer: olha, eu não posso resolver, mas eu posso te ajudar a carregar. E em alguns momentos, amar é dividir. Porque haverá sempre uma conta a ser paga. E de repente eu posso ajudar a pagar. Dividir o que eu tenho de melhor. Pode não ser dinheiro, pode ser tempo. Pode não ser tempo nesse momento, pode ser dinheiro. Agora, se você disser: eu não tenho nem tempo e nem dinheiro, alguma coisa está errada. Você está trabalhando no quê? Não tem nem tempo nem dinheiro? Se bem que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Mas se a gente não tem nem tempo nem dinheiro, a gente precisa rever alguma coisa, não precisa não? Não sei, eu não sou administrador, eu não sou consultor. Mas se você não tem nem tempo nem dinheiro, repense algumas coisas aí. Mas o que eu estou querendo dizer no fundo é que todos nós sempre temos algo com o que colaborar. Algo com o que colaborar. E aí, quando a gente pensa que a gente está ajudando o outro, o que a gente descobre é que a gente está achando, encontrando o nosso propósito. Porque fogo foi feito para queimar. E você foi feito para amar com o amor que vem de Deus. Sabe por quê, meu irmão? E eu queria terminar minha palavra dizendo isso para você. Eu tenho 7 minutos. Porque você é muito amado por Deus. E Deus fez tudo isso aqui por você. Em Jesus, Deus aproximou-se de você. Fez-se carne, habitou entre nós, passou pelas nossas lutas, passou pelas nossas dores, caiu no caminho, também sangrou, também foi violentado, também foi humilhado. Cristo deixou a sua glória, como diz o apóstolo Paulo, para habitar este mundo tão duro que nós habitamos também, aproximou-se de nós e fez-se como nós, não precisava, mas fez. Mais do que isso, ele aliviou as nossas cargas quando ele disse: vinde a mim vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, afligidos, e eu vos aliviarei. Há alívio para nós. A culpa, o peso, as mágoas, as marcas, Jesus tira tudo isso. Nem sempre resolve o problema, mas alivia a bagagem. Porque uma coisa é você lutar com o seu problema em pé, outra coisa é você lutar com o seu problema encurvado. E tem muita gente lutando com o problema encurvado. E aí o problema faz igual nós fazíamos com crianças. Dá licença, meu irmão. Põe a mãozinha assim na nossa cabeça, ó. E a gente fica dando soco no ar. E Jesus nos põe de pé. Para lutarmos de pé. Alivia a bagagem, tira o peso dos ombros. Mas mais que isso, Jesus divide conosco o que ele tem de melhor. Porque se há uma esperança para nós hoje, foi porque Cristo pagou o preço do nosso pecado e nos abriu a porta do seu céu. Para que quando acabar essa vida aí, ela acaba logo, hein? Você sabe disso. Pode acabar amanhã. Pode acabar hoje. Não, hoje não, vai. Hoje vamos dormir todos. Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui, nesse mundo. Mas nós podemos saber que quando fecharmos os olhos para esse mundo, abriremos os olhos na presença de Deus. Porque Cristo abriu o caminho. Dividiu o que ele tinha de melhor conosco. Nos ensinou. E E aí, quando Jesus olha para aquele intérprete da lei e diz assim, vai e faz o mesmo, e o que aquele intérprete queria ouvir, na verdade, era vem e segue-me, para poder acusar Jesus de associar a salvação a si mesmo, o que Jesus está dizendo na prática é vem e segue-me. Porque não há outro lugar onde você possa aprender isso. O problema das melhores intenções do homem na nossa geração é que elas realmente acreditam poder ser levadas a cabo sem Deus. E eu vou ser muito sincero com você nessa noite. Você pode até sair daqui hoje disposto a amar, mas sem Deus você não conseguirá cumprir isso. Porque é tarefa pesada demais, até porque a maior parte das pessoas não vai merecer, não vai corresponder e não vai nem se deixar amar. Mas quando nós deixamos que o amor de Deus nos inunde, aí fica muito mais tranquilo. Não fica mais simples, mas a gente consegue suportar. E eu queria que você saísse daqui hoje, primeiro, certo de que você pode fazer uma diferença enorme nesse mundo que nós vivemos. Segundo, que Deus ama você e que na sua luta você não está sozinho. Porque é possível que decidindo amar pessoas, você descubra que ninguém vai fazer isso por você. É possível. É possível que você estenda a mão e na sua vez ninguém estenda. É possível. Mas eu queria que você soubesse, em nome de Jesus, que Deus estende e que você não está só. Amém, irmãos? Queria convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Assentados mesmo, como os irmãos estão, nós vamos orar. Vai tu e faz o mesmo. Ou se você preferir, vem e segue-me. É Jesus convidando. Você pode até tentar sozinho, mas não vai conseguir. Porque em algum momento as próprias pessoas vão desanimar você. Na verdade, você sabe bem o que é isso. Você já tentou. E você sabe qual é a dor de ter ajudado alguém no passado e não ter sido correspondido quando precisou. Você sabe. Mas o que talvez você não saiba, é que mesmo nessa hora você não ficou sozinho, porque Deus cuidou de você. E não é por acaso que você ainda está aqui. Talvez essa seja a notícia mais maravilhosa de hoje. Nós ainda estamos aqui. Então nada está acabado. Nenhum desfecho se impôs contra nós. Nós ainda estamos aqui. E tudo pode ser diferente. E você pode ser uma bênção. E as coisas podem mudar a partir de você. E quando você pensou que era fraco, você vai descobrir a força que Deus dá. Eu não sei quantos aqui hoje querem orar comigo, colocando as vidas nas mãos de Deus, desejando ser uma bênção e desejando contar cada vez mais com esse amor que vem de Deus. Mas se for o seu caso nessa noite, fique em pé e eu vou orar com você. Se você quer disponibilizar a sua vida nas mãos de Deus, se você preferir ficar sentado, não é vergonha nenhuma e não deve haver qualquer constrangimento. Esse é um momento de muita liberdade. Eu gostaria que todos estivéssemos com os olhos fechados. Isso tem a ver com a nossa individualidade e Deus. Porque Deus conhece o nosso coração, sabe da verdade do nosso coração. Mas se você vai ficar em pé mesmo, abra sua vida e deixe Deus usar você. Saia daqui hoje. Você hoje pode dar passos tão concretos. Dar um abraço em alguém que você ama. Talvez pedir perdão. Talvez estender a mão amiga. Talvez ligar para aquela pessoa que você sabe que está sofrendo e dizer, meu amigo, meu irmão, conte comigo. Não tenho muito com que te ajudar, mas quero ser teu amigo nessa hora. Deus vai recompensar você, não tenha dúvida disso. Pai amado, nós queremos orar nesta hora, porque confiamos em ti. E sabemos que o Senhor está aqui conosco, nesta hora de estudo da tua palavra. Falando conosco, mudando a nossa história, mudando sentimentos que já estavam tão arraigados no nosso coração. Eu não tenho dúvidas que nós sairemos daqui diferentes de como entramos hoje, com propósitos mais claros. Fomos feitos para queimar e queremos queimar nas tuas mãos. Oh Deus, esse fogo do amor, esse fogo da solidariedade, da misericórdia, esse fogo da mão estendida, dá-nos que ele permaneça aceso em nós. Moramos numa cidade tão bela, temos pessoas tão especiais ao nosso redor. Queremos ser bênção na vida dessas pessoas. Queremos ser bênção na vida dessa cidade. Em nome de Jesus, ó Deus, toma cada vida aqui nas tuas mãos. E cada um que está se dispondo agora diante de ti, usa mesmo, ó Deus. E que essa iniciativa nossa de separarmos esse tempo na nossa agenda para ouvirmos palavras tão especiais que vêm da tua palavra para nós, permaneça como uma rocha sólida e firme no nosso coração. Dá-nos conservar esse momento com alegria, Pai. Abençoa cada lar aqui representado. Já oramos pelos pedidos de oração, mas agora eu quero orar, ó Deus, por cada família aqui representada, para que a tua bênção, o teu cuidado, o teu amor, a tua graça, a tua paz sejam sobre esses lares. E que voltemos para nossa casa hoje alimentados, cheios, satisfeitos em ti. É a nossa oração no nome de Cristo. Amém e amém.